sigo na lida onde a vida é o lema. A depressão vira prisão pra quem não encena. Corrompe a lealdade, esse é o esquema dos informados algemados sem algema. Dificuldade da inspiração ao poema e a verdade da visão além da cena. Tiro o ofício ilusório do emblema, raiz do sanatório que é o início da gangrena. Esse é o problema do trenó sem rena. Desesperadas vão pra boca das hienas. Abandona a casca pra voar ainda sendo gema. Vai na sorte que é onde a morte mais acena. Expectativa ativa a vida de cinema. O cerebelo é um petisco que a tela treina. A morte certa desaponta e condena. É o destino certo de quem é contra o sistema. Seus sentidos dão sentido a tudo aquilo que sente. Vê se me entende. Fumaça na mente da gente tá longe de ser solução. Perigo iminente. O medo latente na face de quem se esbarra, se vaga e traga a carga pesada do ódio presente na falta de federação. Pois na ansiedade, na ganância, ignorância, brutal conspiração do mal, mira fatal, financiar. A compaixão se foi ferida, estão expostas pra lutas por respostas, muitos se viram as costas. O craque da bola tem muito, o outro mata quem não tem. Nós vibram com a Copa do Mundo, mas nem sequer chora quando morre alguém. Castela na doce Troen, será que quem o citou tem? Montados numa missão, me diz quantos mil já morreram assim. Problemas todo mundo tem, eu sei tenho os meus também. Mas a luta pelo bem vai além, entenda, a causa é extensa. Todo ser humano é refém de tudo aquilo que pensa. Mas quem pensa sabe fazer e valer daquilo que nela compensa. Verdade, foco, ambição, ilusão em se tornar algo mais. A corrida não mais pela vida, a roleta se sinta buscar os reais. E a meta é sempre ter mais, ao invés que sejamos iguais. A ideologia na ponta da caneta é perdido por bens materiais. Ele tá feliz em ever plantio, very please. Eu comente o Brasil, virarmos a mesa, vai ser gentileza perante um tratamento hostil. Pedimos amor ao povo feliz, renascentistas, pós-elis, manifesteiros de molotov contra marionetes de fuzis. O vento sopra nuvens negras que tapam o sol. O céu azul ficou cinzento em questão de momentos. Me sinto andarilho no frio só com lençol. Desprotegido nesse inverno de sentimentos. Não sei se a tempestade me pegou desprevenido ou fui eu que caminhei de encontro a ela. No meio do furacão procurando um abrigo. Em campo aberto eu não vejo nada além de terra. Então olho pro alto, chuva cai no meu rosto, lavando a alma, penso no lado positivo. Sei que o sol voltará a brilhar de novo e que a chuva é só o sinal da renovação de um ciclo. Da renovação de um ciclo.